Assim, vamos lá pra ficar bonito! Basta saber pedir e acreditar. O muro é alto, mas dá pra pular. É só confiar em Cristo. Vem comigo, vai! Se a dor te faz sofrer, não ceda. A nuvem vai passar, é, você vai ver. Só brilhar um coração renovado, Deus vai te dar, acredita, é só acreditar. É, se liga só, meu. É. A vida é cheia de surpresas, melhor se prevenir pra não cair. Se liga, Charles, é. Se liga agora no que eu vou falar. Só há uma saída, é Cristo. Vai lá, galera! Se a dor te faz sofrer, não ceda. A nuvem vai passar, você vai ver um novo sol brilhar. Coração renovado, Deus vai te dar, é só acreditar, é só acreditar. Vai te dar, é só acreditar.